que tá tudo bem, mas não tá. Só me deixe em só. Eu não quero ver mais ninguém. Só o som da TV que me entretém. Algum lugar pra se achar. Um escudo. Busca formas pra tentar fugir daqui, sentindo o amargo.